Bem, fazer o ENADE significa você pegar seu diploma e significa que se você não fizer, você não vai pegar. Então, é um mal necessário. Vai ser num domingo, um dia que provavelmente vai estar um sol do caramba e a gente vai ter que fazer, como qualquer outra prova de faculdade, de vestibular. Eu já estou acostumada com isso, então. Graças a Deus é um dia só de prova, mas eu acho que essa prova aí não prova nada não, porque a maioria das coisas que caem lá não é o que a gente deu na faculdade. Às vezes tem coisa que sim, mas tem coisa que a gente nem lembra mais do primeiro período. Tem coisa que a gente nem vai usar na nossa vida. Não sei se seria uma boa fazer essa prova. Não sei se é uma coisa que vai provar muita coisa para os estudantes, entendeu? Eu acho que o que prova mais, provaria mais, seria um debate, uma discussão sobre o assunto, sobre outras coisas, porque prova geralmente você fica tenso e tal. Eu acho que isso não prova nada para ninguém, não. Essa é a minha visão sobre a ENADE. Acho que não prova nada.